出てなかった。 5, reduza a velocidade para 2309. 2309, o senhor é 6109. O senhor é número 3 na aproximação. 9M Yankee Mike, mantendo as condições visuais a 1.000 pés, reporte através de Paripia. Trip 5240, desça para 3.000 pés, ajusta no 0 no 4. 3.000, com 1 no 0 no 4, 5240. Tan 31 no 44, desça para 4.000 pés, ajusta no 0 no 4. 4.000 da 3944. Fortaleza 370.19, decola da 10 curva esquerda, Momo Front 120.8, controle aciona 5.09, da 3219. Romeu, mantenha as condições visuais no corredor Axé, a 1.000, a 500 pés, reporte na Serra da Barra. 500 pés, litoral sul, Mike 7.000, reportará no Farol da Barra, vai sobrevoar os Andetinhos Amaralina, será? Gente, Mike Juliette Romeu. Oceana 6315 para interceptar o curso localizador, curve à esquerda para o 070. Esquerda 070, 6315. Vai, gente, 070, 6315. Trip 5240, estabilizou? Agora, senhorita, estabilizado. Trip 5240, chame torre 11895. 11895, grato, boa tarde. Prometido, senhorita, escuta a conquista. Alfa com Kia, Starboard, Lepa, 1208-250-29 Transponder. Primeira curva direita após decolagem, portará 2230. Base autorizado, final ILS-X-Ray, reposto estabilizado, localizador. 2000 pés, ILS-X-Ray, reportaremos estabilizado, 3944. Tá livre, interceptar? Oceano 6315, livre. Livre ILS, reposto estabilizado. Controle Salvador, muito boa tarde, boa noite, 754. Gol no 754, contato radar, saída PUCA, submantendo nível de voo 390. PUCA 390, 754. Força Aérea 5919, chame Centro Recife. 12685, alterna 12545. Área 5919, chama Centro Recife, 12085, alterna 12545. Avisado, avistado, 3144. TAM 3144, chame torre, 11895. 11895. Dois mil pés, ajusta no 014, reposta estabilizado no localizador. Já está estabilizado no ILS, né? Tá no Uno, para pushback acionamento. Tá estabilizado. E para o controle? É 315, tá estabilizado. Oceané 6315, reduza para aproximação, chame torre 11895. Segurado 295, tá reduzindo a máxima, 6315. Ativo, reduza para aproximação que tem um tráfego da TAM a 5 milhas à frente com 120 de grau. Sim, senhor, estamos reduzindo o vento da de calda, a gente estava com quase 29 de calda. Alô, Salvador, muito boa tarde, gol no 394, posição 5, informação Oscar, autorização Galeão. Para o Galeão, saída prevista, já tem para o gol 394? Dael, Leda Brice. Dael, Leda Brice, tem. Solo, Salvador, boa tarde, trip 5240 na eco. Quilo, parte 3, estará atento, 5240. Afirmativo, portão 01, pronto. Controle Salvador, boa tarde, Papa Romeu, Índia November Alpha, decolada de Salvador na assistência. Papa Romeu, Índia November Alpha, mantenha se contra visuais, a 1.000 pés no corredor Axé, reporte no Ceará da Barra. Atente a um helicóptero a 500 pés fazendo sobrevoo em Amaralina. 1.000 pés, corredor Axé, reporte no Ceará da Barra, atento ao tráfego da aeronave Amaralina, o Índia November Alpha. Juliette Romeu, confirme sua altitude que está mantendo? Estou mantendo 500 pés AGL, senhora, no de Amaralina. Tem, que recebo no radar 700 pés. Atente, Mike Juliette Romeu, atente a um tráfego Charlie 150 a 1.000 pés, direção Farol da Barra. Atente do tráfego do Índia November Alpha, Mike Juliette Romeu. Visuais, reporte no Através de Paripe. Prazer, capitão. 1234, Romeu Lima. papapá, Mike Jete Romeu, mantendo o vertical do Norte de Maranhão, já foi superado pelo tráfego no corredor Axé, mantendo o meu pé. Mike Juliette Romeu, 234-4321, meu cordial boa tarde, prazer falar. Igualmente, capitão, um grande abraço. Boa tarde, é Total 9901. Total 9901, este é o controle Salvador, meu cordial. Vamos ajustar agora, 1094, direto Duna 2000 para o ILS. Total 9901. Ajustado 0904, direto Duna 9908. É 08 ou 01? É 9901. Ah, muito bom. Chame a torre, 11895, câmbio. 11895, grato, capitão. Até já já, Romeu Lima. Até. Controle de Salvador, muito boa tarde. TP5595, tem aqui a informação, Oscar. TP5595, meu cordial. Este é o controle Salvador. Ajuste agora, 10104, voe para a Duna, descendo para 2000 pés para o ILS. Está seguindo a aeronave da Total, equipamento 727, 10 milhas à frente, câmbio. Frente, 35595, descendo para 2000, pica 13, e na frente do nome, seguindo a Total. Esse é o controle que é exemplo para todo o Brasil. O Mike Gillette Romeu, é espera. Afirmativo, está na 5027, estará pronto, Bono 394. Pisa Rova Alfa, frequência livre. 9901, pode manter raio-x de controle. Deixa seu critério. Obrigado. Senhor instalador, boa tarde, Rumba 24. Rumba 24, controle Salvador. Nível 090, está ingressando na sua terminal. Está estimando Salvador 1700 e livrando Conte 1721. A senhora, identificação, Rumba 24. Identificou, Rumba 24. Olho Salvador, trip 5626. Trip 626, senhor, identificação, voo Bonf, chegada Bonf, pista 10.014. Gente, chegada Bonf, 626. Rumba 24, contato radar, 55 milhas afastado de Salvador, vigilância no cruzamento. Gente, 24. Trip 626. Contato radar estabelecido, nível 140, distância para bomb 57 milhas, chame para descida. Gente, chame para descida, 5.2. Seu campo visto, Mike Quebec, seu. Mike Quebec, direto para a final da pista 17, torre 11895. 1895, com aqueles sinceros agradecimentos pela grande colaboração. Um abraço, capitão. A outra mamãe. Solo, 3193, está com 5-4 a bordo, 4 horas 15, alterna Campinas para o táxi. Aqui, autorizado direita via Índia no ponto espera 18.95, 3193. Você 2230, temos 4-4 a bordo, 5 horas de autonomia, alterno Salvador. Então, através do portão 62230. Alô? Dona. Dona, 5626, excelente. Ativo, por isso então, até o posto da Vinci, 2230. Mais de gota aí. Direto para 2000. Direto 2000. Tropa do Salvador, boa, 35447, informação Oscar, autorização barreira. Ainda cumprindo a saída Momo, dentro em breve a gente vai encurtar sua trajetória para Fortaleza. Muito obrigado, aguardando, perfil Momo da 3216. Apenas para informação, tráfego 11 horas, 8 milhas e meia, rumo nordeste, em voo visual a 1.500 pés. Gente, grato pela informação, trip 5595. Afirma, 333, pronto para passar. Agora no 014, desça para 2.000, direto Duna para o ILS. 14.2000, Duna direto para o ED. Muito boa tarde, está 3193, passa 1.500 pés, perfil do Zael. 3193, controle, meu cordial, contato radar após 2.000, direto Leda. 2.000, para de Leda, 3193, boa tarde. 3, trabalhar contra o 1.3, descendo. Paulo, boa tarde, o Azul 4089, com a Oscar 360, vitória. Aguardando, 4-0, foi de Temos a aeronave na número 1 aí, o total do nosso esquema visualmente. Positivo. Codor passando 2230, boa tarde. Passando 2230, boa, está em contato radar, suba para o nível 90, corrija o nível 080 no primeiro momento devido a tráfego. 080 restrito, 2230. Então, 3216, chame Recife, 12685. 2685, boa. Já descido ao trip 5626. 626, desça para 3000 com 1014. 3000, 626. Papa Tango, Kilo, Quebec, Sierra, controle. Procedente de Sierra, Índia, Romeu, Índia, 04 a bordo, acionado 5512, mantendo 9500 pés a proa de Paripa. Ciente, retorna a visão para Salvador, ajuste 1014, informe passando Paripa. 1024, informará Sierra. Controle 2080.